meus olhos, meu Senhor. Como Jacó que viu seu irmão, Esaú se aproxima com amor. Um abraço sincero, uma nova canção. Sete vezes se prostrou humildemente, com coração quebrantado ele se rendeu. Na reconciliação encontrou a vida e o perdão em Deus floresceu. Esaú correu amor em seu olhar, lágrimas de alegria, o coração a pulsar. Quem são estes filhos? Ele quis saber. E Jacó respondeu: são bênçãos de viver. As servas e Léa, todos se humilham. José e Raquel com amor se achegam. Na graça de Deus juntos se brilham. Um lar restaurado onde a paz se entrega. Aceitemos o dom que tu nos traz, como Jacó deu de seu coração. Em cada encontro tua luz se faz, encontramos em ti nossa salvação. Caminhemos lentos na fé e no amor, Senhor, te seguimos perto de ti. Somos em cada passo tua luz nos guia. Ó Senhor, nosso louvor é a tua harmonia. Ó Deus de graça.